agito, palmas e gritos, balanço, hip hop sem descanso, falamos, e tentamos nos expressarmos, assim, do jeito que pensamos, mas venha, se solte, dance, brinque, aproveite e tente a sorte, se empolgue e se entregue, ao som do hip hop, não brigue, não, nem arrume confusão, deixe quieta aquela treta, preste atenção, veja quanta mina, quanta gata, não vale a pena desperdiçar tudo isso por causa de um cara que tem a mente rara. A balada tá da hora, vamos aproveitar, a galera tá acesa e não pensa em parar, então pulsa ela e começa a detonar, porque hip hop chegou aqui, preste atenção, chegou para expandir, hip hop tá em todo lugar, preste atenção, chegou para balar, hip hop chegou aqui, preste atenção, chegou para expandir, hip hop está em todo lugar, preste atenção, chegou para balar, as garotas que não param não, de agitar, não para, não. A festa tá no clima, vamos nos animar, vamos. Sem briga, sem conflitos ou confusão, DJ R, não fique aí parado, não. Comece a se mexer, caia na folia, é só você querer, hip hop, cultuado pela raiz afro-brasileira, jamais lhe trairemos face negra brasileira, sempre fomos discriminados, mas aos poucos estamos conquistando nossos espaços. Na mina breja é festa. Hoje a noite é nossa, não há nada que nos impeça. A rapaziada tá ciente que é pra se divertir. Então olhe ao lado e veja aquela mina aqui a você sorrir. Pode acreditar. Mulheres, a perdição. A perdição. Deus, o criador da mais perfeita criação. Sem elas, eu não sei o que seria de mim. Mulheres, não sei, não que sei. Nunca tenham fim. Hip hop chegou aqui. Preste atenção, chegou para expandir. Hip hop está em todo lugar. Preste atenção, chegou para abalar. Hip hop chegou aqui. Preste atenção, chegou para expandir. Hip hop está em todo lugar. Preste atenção, chegou para abalar. Explosão de energia, vibrações positivas, mensagem verdadeira e mostrando nossas alternativas. União entre raças, traços de consciência, mostrando que a periferia também usa a sapiência. Negligência, carência, falta de competência, use a sua inteligência. Nessa festa apenas queremos nos agitar, o esquema tá lotado de mina. Cara, vamos desmiolar. A festa tá legal, mas tenho que me mandar. A mina tá no esquema e eu não posso vacilar. A noite inteira sem parar. Hip hop chegou aqui. Preste atenção, chegou para expandir. Hip hop está em todo lugar. Preste atenção, chegou para abalar. Hip hop chegou aqui. Preste atenção, chegou para expandir. Hip hop está em todo lugar. Preste atenção, chegou para abalar.